Muito obrigado, amigos e irmãos, que nos conferem essa audiência. Porque, na verdade, o que iremos assistir, estamos assistindo, é a vitória da espiritualidade. É o Cristo quem diz: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Está no Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. No versículo 31, diz o Mestre: aos que haviam acreditado nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E em seguida: e conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Já explicamos aqui. Alguns dizem: ah, mas não está escrito no Evangelho a verdade de Deus. Portanto, nós colocamos até entre parênteses, quando fazemos a citação por escrito, nas nossas colunas de jornal, nas revistas, para as quais escrevemos, nos livros. Jesus não poderia vir à Terra sacrificar-se, ser humilhado, crucificado, passado pelo drama que todos nós conhecemos, tragédia, para trazer uma verdade falível. A verdade falível já estava aí no mundo, fazendo tanto mal, ainda continua. Ele veio à Terra, portanto, trazer a verdade verdadeira, digamos assim, e que é a de Deus, que não sofre os efeitos das contingências humanas, dos interesses de todos os tipos, econômicos, financeiros, políticos, sociais, étnicos, até esses, de raça. Teria que ser uma verdade inabalável. Só poderia ser a verdade de Deus, como o compreendemos. Não compreendemos o Deus criado à imagem e semelhança do homem. Esse é o Deus caricato que tantas tragédias tem provocado durante todo o transcurso da história da humanidade. É preciso, é urgente que aprendamos a entender essa verdade de Deus que o Cristo nos trouxe. Porque, senão, poderemos nos descobrir diante de uma situação como esta que vamos apresentar aqui no Evangelho do nosso Cristo, de Deus unificado. Segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4, Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13, Jesus recusa-se a operar prodígios. Isso tem a ver com o Apocalipse também, no tocante aos flagelos. Vamos ver se vocês descobrem, que iremos falar daqui a pouco. Chegaram os adversários de Jesus com o fim de o porem à prova. Pediram-lhe então que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus, dando um profundo suspiro em seu espírito, disse: à tarde afirmais, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, portanto, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede-me um sinal. E nenhum se lhe dará senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus retirou-se daquele lugar. Meus amigos e meus irmãos, eu já expliquei aqui tantas vezes. Qual é o sinal, então, que Jesus, diante da incredulidade crônica daquela geração que ele chama de adúltera e perversa, lhe seria oferecido? A geração má e perversa. O sinal de Jonas. No segundo volume de O Brasil e o Apocalipse, nós explicamos isso aqui, página 286, livro Espírito da Verdade. Eu estou falando a respeito dele. Eu estou aqui também referindo-me aos três ás que redimirão a humanidade. Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Ai dos habitantes da terra! Apocalipse de Jesus, você se lembra? Os estudiosos do livro da Revelação afirmam que esses três ás significam as três guerras mundiais. Não desejamos uma terceira. E que, por sinal, seria o acerbamento do sinal de Jonas, que é o sofrimento e a dor. Mas está aqui na página 286. Eu estava esperando que você chegasse até lá. Segundo volume de O Brasil e o Apocalipse. Então eu escrevi. No meu livro Espírito da Verdade, é minuciosamente analisada e desmascarada a ação desses três criminosos, a trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta, que pelos milênios vem iludindo a humanidade. Seu domínio, conhecido no astral inferior como o Império do Dragão, vocês podem chamar de purgatório, de inferno, como quiserem, esse astral inferior, está a ponto de ruir fragorosamente. Porque o que vem aí, como diz o nosso amigo Flecha Dourada, é a vitória da espiritualidade, influenciando muita gente para o bem, graças a Deus. Se não fosse assim, o que estaríamos fazendo aqui, não é? Eu sigo lendo. Seu domínio, conhecido no astral inferior como o Império do Dragão, está a ponto de ruir fragorosamente. Por isso, toda essa explosão pelo mundo da permissividade, da libertinagem confundida com liberdade e assim por diante. Daí a grave responsabilidade dos homens da comunicação, que de uma forma ou de outra, também por larga maioria, podem ser dominados pela magia terrível de terríveis feiticeiros do mundo invisível, que lhes vem dirigindo as forças sem que eles percebam. Aí eu abro parênteses para chamar a atenção para aquela minha matéria Abrangência do Templo da Boa Vontade. Está no terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse e na coleção das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. Lá nós dizemos que já que esse relacionamento entre os dois mundos, o visível e o ainda invisível, que os nossos sentidos são muito fracos, é compulsório, que tal procurarmos-nos relacionar com os planos mais elevados da espiritualidade? Senão ficamos aí a serviço da treva, denunciada pelo Papa Leão XIII na sua famosa prece ao Arcanjo São Miguel, para que ele nos livre dos espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Aí eu repito, daí a grave responsabilidade dos homens da comunicação, que de uma forma ou de outra, também por larga maioria, podem ser dominados pela magia de terríveis feiticeiros do mundo invisível, que lhes vêm dirigindo as forças sem que eles percebam. Seus espíritos sofrem verdadeiros sequestros espirituais. Quando vão dormir, eles não sabem para onde vão. Pensam que o espírito fica preso ao corpo. Não, ele sai por aí. Eles vão para onde são atraídos pela lei da afinidade. Cuidado, pessoal. Por isso é importante fazer aquela prece da vigilância espiritual deixada pelo saudoso irmão Zarur. Vocês querem ser sequestrados enquanto dormem? Por obsessores, por demônios, como quiserem chamar, por espíritos malignos? Claro que vocês não querem. Então, um conselhinho, não fiquem vendo antes de dormir certos filmes pesados, senão vocês vão ser atraídos para aquelas regiões que inspiraram essa espécie de filme. Mas como convencer essas pessoas? Eu sigo lendo. Se muitas delas só acreditam no que veem com seus limitados olhos materiais e tocam com suas frágeis mãos corpóreas. Para essas pessoas, infelizmente, só é válida a pregação do professor Sofrimento, aquele que nos dá o sinal de Jonas, de que nos falou Jesus no seu santo evangelho. Há pouco lemos. O sinal de Jonas. Evangelho segundo Mateus e Evangelho segundo Marcos. Os adversários de Jesus chegaram perto dele, querendo testá-lo pela enésima vez. Pediram um sinal. Jesus tinha dado vários sinais, realizado vários milagres. Aí me perguntaram, você acredita em milagres? Eu disse, acredito, só que não são milagres. Porque um dia a ciência, que também é de Deus, explicará o seu mecanismo. E nem por isso os milagres, esses prodígios, perderão o seu alto significado de despertamento da criatura para o seu Criador. Porque afinal é a ação de Deus sobre nós, realizando o que a ciência contemporânea não pode fazer. E aí vem as curas chamadas milagrosas, acontecimentos inesperados que transformam a nossa vida para melhor. Se transformam para pior, foi por ação errônea do nosso livre-arbítrio, porque nós temos livre-arbítrio. Agora, o resultado do nosso pensamento livre será de acordo com o que imaginarmos. Porque tudo que realizamos um dia foi pensamento, esteve na nossa imaginação. O nosso futuro depende de nós. Então Jesus virou-se, depois de dar um profundo suspiro em seu espírito, e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará senão de Jonas. Então vamos ver qual é esse sinal. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. O sinal de Jonas. Página 286, segundo volume de O Brasil e o Apocalipse. O fato se deu assim. Depois de Jesus ter sobejamente demonstrado sua sabedoria e o seu poder espiritual, depois de realizar centenas e centenas de curas e de anunciar a vinda do reino de Deus, homens tão sôfregos quanto levianos insistiam em lhe pedir novos sinais, para que se convencessem da sua missão redentora e de que ele, o Nazareno, era o Messias prometido desde Moisés. Jesus energicamente respondeu-lhes que a eles, geração adúltera e perversa, só seria dado o sinal de Jonas. E o que é o sinal de Jonas? Resposta: o sofrimento, que foi pelo que passou o profeta ao tentar fugir de sua tarefa de pregar e convencer os ninivitas. Nínive, a capital da Assíria, às margens do rio Tigris. Babilônia era às margens do rio Eufrates. Conta a Bíblia que Jonas, depois de penar por 3 dias e 3 noites na escuridão, do ventre de um peixe, o calabouço infecto de um navio, como revela a doutrina do céu da religião de Deus, realmente arrependido, pediu perdão a Deus e foi para Nínive, onde honrou a missão que veio cumprir na terra. Mas vamos voltar aqui ao Evangelho de Nosso Senhor. Quer dizer, Jesus recusou-se a operar prodígios para aqueles incrédulos. Então eu me lembrei aqui dos 7 flagelos, que é uma passagem, deixa eu ver, o capítulo 15, é isso mesmo, do versículo 5 ao versículo 8. Há um acontecimento relatado que tem muito a ver com o fato de Jesus negar-se a operar prodígios para aquelas pessoas. Vamos lá. Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o templo do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, que traziam 7 flagelos, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Bem, está mais na cara do que nariz. Jesus, no Evangelho, segundo Mateus, segundo Marcos, recusa-se a operar prodígios para aqueles homens malévolos que queriam sinais, sinais, sinais, sinais, sinais, e ele já tinha apresentado tantos sinais. Aqui vêm os flagelos que surgem dos selos, que são os nossos sentimentos revelados, são proclamados nas trombetas e realizam-se nos flagelos. E vejam vocês o que acontece. Vêm os sete anjos que traziam os sete flagelos, que saíram do templo, lá no céu, vestidos de linho puro, então tinham autoridade espiritual, moral, autoridade ética. As vestimentas brancas significam os nossos atos, que justificam a nossa grandeza, no caso, ou se não fossem brancas, significariam a nossa ruína pelos nossos próprios atos, e a cada um é dado de acordo com seus atos. Tinham tamanha autoridade que vinham com cintos resplandecentes, ou cintas de ouro, à altura do peito. Geralmente você leva na cintura, não é? Os cintos. A altura do peito significa uma autoridade maior, é cá em cima, ó, perto do coração. É o ouro espiritual que Jesus nos oferece em contrapartida ao ouro do mundo. Ele nos comprou com um ouro puro. E o templo se encheu de fumaça depois que um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. Quer dizer, ficou tudo turvado, hein? Ao pensamento. Porque o pensamento da humanidade anda desgovernado, portanto turvado. Aqui está. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Está aqui. Jesus fica impedido de nos socorrer por causa da maldade que ainda impera em muitos corações, que influenciam de verdade as gerações humanas. Não é Jesus que se recusou a operar prodígio. Aquele pessoal que não merecia, que nem saberia o que fazer com os benefícios proporcionados ou propiciados por Deus à humanidade. Por isso é necessário, sim, educação e cultura, alimentação, segurança. Tudo isso é necessário. Saúde e trabalho também. É preciso ter saúde para trabalhar. Mas não somente a saúde física, a saúde espiritual. A ciência não está dizendo que a oração cura? E tanta gente fica embasbacada quando Alziru Zarur, há tantas dezenas de anos, já tinha trazido a comprovação desse fato através das experiências do Dr. Alex Carrel, autor daquele livro, O Homem, Esse Desconhecido. O Brasil precisa ficar mais atento às suas glórias. Isso que a ciência mundial está afirmando hoje, o proclamador da religião de Deus, a saciedade pregava e nós damos continuação a essa pregação. Quanto essa figura aqui, do versículo 7, um dos quatro seres viventes, que entrega aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. A cólera de Deus não é, por favor, esqueçam Deus criado à imagem e semelhança de nós seres humanos. O profeta não poderia falar de outra maneira, porque não seria entendido. A cólera de Deus significa os absurdos somados pelos atos translocados da humanidade em frene. Não estou inventando nada, não estou sendo pessimista. Aqui está o homem mais otimista, porque é realista. Estou falando uma realidade que está aí, ou vocês não veem em jornal? televisão. Cada dia mais desumanidade. Quando é que isso vai parar? Quando todos nós estivermos embebidos. Eu não falei bêbados. Desse sentimento de misericórdia que nasce do Evangelho. Eu disse que a solidariedade saiu do campo luminoso da ética e se expandiu para o da estratégia. Porque não adianta armas e isso e medidas opressoras ou opressivas para conter a violência. Claro, a sociedade tem que defender-se. Mas é preciso um trabalho de educação para mudar a mentalidade a partir das crianças. E parar com esse negócio de dizer que televisão, que a mídia não influencia. Influencia, sim. Senão os negociantes não iam ligar para a mídia para vender os seus produtos. Bom, no livro do Calvário ao Apocalipse, o nosso prezadíssimo Bittencourt Sampaio fala a respeito dessas figuras. E eu citei aqui os quatro seres viventes. São os quatro evangelistas que têm olhos por todo o corpo, vocês já sabem, e bradam a glória de Deus a todo momento. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Viram como o evangelho tem a ver com o Apocalipse? Deus está presente